Começa agora o programa diário Rádio Livre Fora do Eixo. É isso aí, galera. Começando então mais uma edição do programa Rádio Livre Fora do Eixo. Eu sou a Letícia, estou aqui na Casa Fora do Eixo, Belândia, então trazendo mais uma edição. Hoje é edição de número 29 da Rádio Livre FDE. Hoje no programa vamos ter aí blocos, vários blocos especial, Fora do Eixo discos, né? Kit do Fora do Eixo, que você encontra em todas as banquinhas, nos coletivos, nos pontos Fora do Eixo, né? Então hoje vamos, quatro blocos das novidades que chegam nos próximos dias para todos os pontos Fora do Eixo, na sua cidade, então, para você comprar esses CDs. Então hoje só três bloquinhos sobre essas novidades. Nós vamos ter também um bate-papo aí com a Bianca Lima e também com a Dani Teixeira, que participaram da imersão da Fora do Eixo Distro semana passada lá em São Paulo, e vão contar um pouquinho sobre a imersão e também sobre esses produtos em circulação aí pelo circuito Fora do Eixo, não só CDs como livros, revistas e muito mais produtos, né? Então a gente vai conversar um pouco mais com elas daqui a pouquinho aqui na Rádio Livre Fora do Eixo. Hoje também vamos ter uma entrevista com a Verônica Boaventura, que é da Casa Fora do Eixo Uberlândia, está aqui com a gente, e ela também faz parte da comunicação do Circuito Mineiro de Festivais Independentes e vai falar para a gente um pouco mais sobre o Circuito Mineiro de Festivais Independentes, o edital de vivência que está aberto aí pelo Circuito Mineiro de Festivais e muito mais. Vamos falar também do Festival Alambique, que começou hoje lá em Barbacena. Que mais? Enfim, tem muita coisa legal, 2 horas de programa, né? E vamos começar e vamos também divulgar para todo mundo, arroba webradiofde e também Twitch, use a hashtag aovivofde, convide seus amigos para acompanhar a transmissão hoje, tem muita novidade, coisa legal, né? Vou falar um pouquinho para vocês o que vai rolar aqui, só para vocês chamarem os amigos aí, porque tem muita coisa legal. Ó, vai ter Chimpanzé Clube Trio, tem vários sons novos que eu tô conhecendo pela Fora do Eixo Discos, muito bacana também pra gente aqui da rádio conhecer esses sons, né? Banda Planante, Seychelles, nomes em inglês aqui, bandas. Vamos ouvir também aqui na programação o Rashid, o rapper Rashid, tem também o Oscar na programação, tudo lançamento da Fora do Eixo Discos, Ácido Groove. Vamos ver o que mais. Criolo, Xará, o rapper aí, Xará, Julgamento. Que mais? As bandas que tocam lá no Alambique, A Nuvem, Pré-Pagos, Pequena Morte. Enfim, muita coisa legal hoje aqui na Rádio Livre FDE. Só começando então, edição de número 29. Vamos convidar a galera e vamos pro primeiro bloco, né? Começar de som. E daqui a pouco eu volto com mais músicas e também com as entrevistas especiais na programação hoje. Hoje vamos fazer aí entrevista com as meninas que estão lá na Casa Fora do Eixo de São Paulo. É a primeira vez que eu faço entrevista via Skype, né? Tomara que dê tudo certo com as nossas conexões aqui, né? Como programado. Vai dar sim, né? Enfim, então logo mais entrevista com a Bianca Lima, Dani Teixeira, daqui a pouquinho aqui na Rádio Livre FDE sobre Fora do Eixo Discos. Então, bora pro primeiro bloco, ó. Primeiro bloco, vamos ouvir aí, então, um bloco mais indie rock, mais pop, né, vamos dizer, bandas aí que a gente pode dizer, bandas do novo mercado pop, que eu considero que, com certeza, logo vai estar nas rádios FM aí, tocando bastante, quem sabe até nos programas aí, Serginho, né, do Faustão não rola, não, só do Serginho já tá massa aí, né, enfim. Então vamos curtir agora, primeiro bloco, Maglore, Sabonetes e João e os Poetas de Cabelo Solto. Primeiro bloco, pop, indie alternativo, músicas brasileiras aí, bandas muito legais. Pessoalmente vi o show do Sabonetes há pouco tempo, muito bom. E também do João e os Poetas de Cabelo Solto, lá de Campinas, banda parceira aí do coletivo Ajuntaê. E a Maglore também, não vi o show ainda, mas o CD deles está muito bom. Essas bandas todas têm perfil lá no Toque no Brasil, nova plataforma da música brasileira. Vocês encontram perfil dessas bandas e podem baixar e conhecer mais o trabalho delas, que é muito bom. Enfim, chega de falar e bora aí, aumentar o volume para esse primeiro bloco. Maglore, Sabonetes de Homens Poetas de Cabelo Solto. Rádio. Rádio Fora do Eixo, a voz do circuito, conectada em mídia livre. Insistir. ti que não mais a quer. Depois vai chorar nos braços de outra mulher. Rádio Livre Fora do Eixo. É isso aí, Rádio Livre FDE. Vocês acabaram de curtir, então, o primeiro bloco aí. Agora, o som do João e os Poetas de Cabelo Solto, lá de Campinas. Vocês também ouviram aí a banda Sabonetes. E abrindo esse primeiro bloco aí, Maglore com a música Demodê. Mandar um salve aí pro pessoal da banda João e os Poetas, que já tweetou aí, interagiu com a programação e deve estar acompanhando a transmissão. Então, um abraço pra vocês aí. E esse som que vocês estão ouvindo aí no BG hoje, BG especial, Vendo 147, banda instrumental, que vem ganhando bastante destaque, tocando em vários festivais, um som muito bom, tenho curtido bastante, e hoje o BG aí da Rádio Livre, da programação Rádio Livre FDE. E aí agora vamos começar então os blocos especiais aí, Fora do Eixo Discos, né, kit de distribuição do Fora do Eixo Discos. Falando em Fora do Eixo Discos, né, daqui a pouco eu vou falar com a Bianca e também com a Dani Teixeira ao vivo aqui na Rádio Livre FDE. Enquanto elas não falam, vou contar para vocês um pouquinho do que vem acontecendo, né. De 4 a 7, agora semana passada, aconteceu a imersão da Distro FDE, né, frente de distribuição de artigos culturais do Circuito Fora do Eixo. Aconteceu lá na Casa Fora do Eixo São Paulo, representantes de todo o país estiveram lá, de selos e banquinhas, né, então discutindo novos rumos para a distribuição de produtos culturais do Circuito Fora do Eixo. Na sexta-feira teve também um observatório temático da frente de distribuição, com a participação do Kaique, do Pop Fus lá de Alagoas, do Big Bros Records lá da Bahia, do Mozine, Laja Records do Espírito Santo, Bianca Goma de Minas Gerais, mora aqui com a gente, do Ayrton, Travolta Discos, do Matheus do Pegada de Minas Gerais, do Necro do Boom Boom Kid da Argentina. Não só representantes do Brasil, tivemos também um representante da Argentina aí na imersão Fora do Eixo Discos. E daqui a pouco as meninas vão falar então um pouco mais sobre esse observatório e, enfim, os novos rumos aí do Fora do Eixo Discos, da Disco FDE, das distribuições. Daqui a pouco Bianca e Dani ao vivo aqui na Rádio Livre FDE. Enquanto isso, já vamos começar a ouvir então um pouco desses sons, né? A Distro FDE está lançando o Kit 4 e de produtos que chegam para todos os pontos do Circuito Fora do Eixo nos próximos dias, né? Estão organizando isso lá de São Paulo e daqui a pouco estão nos pontos. E agora a gente vai ouvir alguns dos destaques aí que chegam aí para os coletivos, para distribuição então nas noites, enfim, nas lojinhas. Vamos ouvir então aí o som da banda Seychelles, né? O CD chama Na Neném, foi lançado em 2008 pela Mondo 77, banda de São Paulo. Você pode encontrar algumas músicas para download no perfil deles lá no TNB, né? O TNB, plataforma aí, nova plataforma da música brasileira. Então, seychelles.tnb.art.br, você pode conferir mais sobre a banda. Vamos ouvir também aí o som da banda Planante, da Pop Fus Records, lá de Natal. O disco é um EP que conta com 5 faixas, também aí na playlist aí da sequência. Você também pode conferir mais sobre a Planante no site deles, no TNB, planante.tnb.art.br. E para fechar esse segundo bloco, vamos ouvir o Chimpanzé Clube Trio, né, CD lançado em 2007, rock instrumental progressivo com influências de funk setentista. Você também pode baixar várias músicas deles no site deles, no Toque no Brasil. Que beleza! O TNB disponibilizando então várias músicas para download, né, cara? As bandas aderindo, a maioria das bandas que tem na programação hoje tem perfil no Toque no Brasil e músicas para download. Acho muito bacana essa iniciativa das bandas. Então, chimpanzéclubetrio.tnb.art.br, você também encontra sons para download. Então, bora para esse segundo bloco. Daqui a pouco eu volto com a Bianca e com a Dani T ao vivo aqui na Rádio Livre Fora do Eixo. Bora aí, então. Planante, Seychelles, Chimpanzé Clube Trio no bloco 2 aí da Rádio Livre FDE. Aumenta o volume, galera. We'll be right back. Rádio Livre Fora do Eixo. Toda vida eu procurei reunir conhecimento, entender as leis da natureza, mas faltou minha inspiração. Eu vivo em São Paulo todo dia, assassino a razão. Sou amor pra libertar o que o homem confinou no caminho de Shangri-La. Essa crise de valores, a doença social no abismo final. Fora do eixo.org.br/rádio. Rádio Fora do Eixo, a voz do circuito, conectada em mídia livre. É isso aí, galera, vocês estão ouvindo, então, Rádio Livre, FDE, tivemos um probleminha aí com a música, com a última música, que era do Chimpanzé Clube Trio, mas a gente já inclui ela na programação logo logo, não sei o que aconteceu aqui no player, mas não rolou. Vocês ouviram aí antes também os sons das bandas, vamos recapitular aqui o que vocês acabaram de ouvir, Planante e também Seychelles. Né? Esse foi o segundo bloco aí da Rádio Livre FDE. Estamos com a Dani Teixeira e também com a Bianca Lima aí na linha pelo Skype. Vamos bater um papo com elas. Meninas, vocês estão me ouvindo aí? Mas... Opa! E aí, meninas? Opa! E aí, tudo bem? Beleza! Então tá bom. É isso aí, galera. Então estamos aí com a Dani e também com a Bianca ao vivo lá da Casa Fora do Eixo São Paulo. Né, meninas, vamos bater um papo aqui então na Rádio Livre FDE, contar um pouco pra galera de como que tá sendo essa experiência aí da imersão que vocês tiveram semana passada, né, da Fora do Eixo Discos e da distribuição. Quais foram os encaminhamentos que vocês tiraram aí para os próximos meses de trabalho da Fora do Eixo Discos, meninas? Legal, tinha oportunidade aí de estar falando na rádio, contando um pouquinho como foi a experiência aqui da imersão. Foi super bacana, assim, foi super produtiva, na verdade. A gente conseguiu visualizar a frente, assim, em cima de vários projetos aí que a gente tem, dos que a gente já está desenvolvendo, de projetos novos também para a gente trazer para a rede, assim. Então, como que a gente dividiu, né, o trabalho, o que a gente enxergou aí? A gente continua fazendo uma campanha super forte para as banquinhas fora do eixo, né, através da Distro FDE. Então, a gente vai fortalecer cada vez mais o projeto de distribuição física da rede, buscando mais divulgação, buscando mais parcerias, mais pontos de distribuidores, mais fornecedores, enfim, a gente faz um trabalho mesmo para que a gente vá expandindo cada vez mais essa frente colaborativa aí de comercialização de produtos, né? E também expandindo não só para a música, mas também a gente visualizou as banquinhas como uma plataforma muito rica para a gente estar trabalhando a literatura, o audiovisual, artesanato, enfim. Então a gente pensou muito como que a gente vai conseguir ampliar mesmo as possibilidades das banquinhas serem cada vez mais multilinguagens também, né? E isso foi bem bacana. Aí a gente também começou a pensar, a gente foi um pouco para a parte de produção que a gente tem na rede, né? E a gente percebeu que a gente tem oportunidade aí com todos os selos e parceria dos coletivos, enfim. A gente está pensando num selo colaborativo para o Fora do Eixo. Essa foi a grande ideia, o grande projeto que a gente tirou assim para estar pensando, fazendo uma pesquisa com a rede, para a gente estar pensando os lançamentos de uma forma mais integrada, né? E da onde que veio esse pensamento? Assim, veio da gente estar estudando que o mercado fonográfico, hoje em dia, de venda de CDs mesmo, ele está muito calcado nos micro-nichos, né? Tipo, em públicos descentralizados, assim, mas pequenos públicos em vários lugares. E a gente fazendo uma parceria com vários selos para lançar é muito bacana, porque a gente potencializa, divide... pensem em estratégias para a gente estar melhorando o investimento econômico na produção, né? E já, sei lá, pensando num mercado de distribuição muito forte, né? Os selos parceiros de diferentes lugares já teriam muita responsabilidade de estar pensando na distribuição desses produtos em diferentes regiões. Então, esse é um projeto que vem aí, a gente está pensando aí num escopo para apresentar para a rede para a gente começar a trabalhar. E foi bem massa, assim. Massa, aí, né? Uma outra coisa que a gente percebeu, que é um projeto que a gente tem aí já em stand-by, estamos trabalhando ele aos poucos, e a gente percebeu que um caminho massa para ele era a gente trabalhar uma pesquisa de opinião mesmo nesse momento, é a editora do Fora do Eixo. É uma ideia que a gente já vem pesquisando aí faz um tempo, né, pensando em como a gente poderia ter essa frente produtiva agregada na cadeia da música que a gente desenvolve, e aí a gente percebeu que... Para a gente conseguir pensar num projeto bacana para a editora, a gente teria que ouvir todo mundo, né? Ouvir os artistas, o que, que eles estão entendendo do conceito de como está esse mercado de direitos autorais, como está a distribuição dos recursos na frente, enfim, é um programa extenso. E aí a gente pensou nesse primeiro momento, a gente está fazendo essa pesquisa. Então, em breve também vamos estar apresentando isso para todos estarem acompanhando e participando. E aí, acho que no mais, a gente teve uma oportunidade, né, bem bacana de reunir uma galera massa, conseguir dividir as equipes de trabalho. Aqui na casa é muito legal a imersão, assim, passar por todos os módulos e analisar a frente sobre diferentes óticas mesmo, é muito produtivo. E aí a gente teve a oportunidade também da galera da Distro passar uns dias a mais. Aí a galera fez e está fazendo ainda, né, Bianca? Bastante vivência. Que aí acho que a Bianca pode contar um pouquinho como que é. Então, esses dias na casa, fora do eixo, tanto para mim quanto para o restante dos participantes da DISO, foi bem estimulante, porque volta para a cidade, para o coletivo, com gás total. E nessa imersão, como foi tirado alguns projetos que vamos ter como objetivo até o Congresso Nacional de apresentar, a gente já começa a correr mais ainda para conseguir formalizar esses projetos. Então, particularmente, eu falo que é uma puta experiência estar aqui na casa, adorando a companhia da Dani, muita experiência também. Eu acho que é isso. Massa, meninas. Então, hoje no programa a gente está tendo três blocos bem específicos sobre o Kit 4 da Distro FDE, né? Então a gente já ouviu um primeiro bloco aqui com Seychelles, Planante e também Chimpanzé Clube Trio. E no próximo a gente também vai ouvir aqui agora o Oscar, o Rashid e o Ácido Groove. Ainda tem o Criolo, ainda tem o Xará. Tem o julgamento também, então assim, três blocos só do kit da Distro. E aí, aproveitando, né, vocês com a gente aqui, queria que vocês falassem um pouco mais sobre a proposta, né, desse kit que chega para os pontos fora do eixo, como que é feita essa distribuição e como que as pessoas podem ter acesso, né, a esses produtos da Distro FDE. Massa, Led. Bom, a gente faz esse programa a partir da Casa Fora do Eixo aqui em São Paulo, de centralizar produtos do Brasil inteiro, né, produtos independentes, no intuito de facilitar com que os coletivos e as banquinhas parceiras do circuito tenham facilidade em estar tá renovando seus estoques para estarem fazendo a comercialização de produtos, né? Então, como que a gente faz? Todo mês aí a gente vai vendo o que está rolando de bacana, assim, o que está saindo, o que os coletivos estão produzindo. Né, as bandas parceiras daqui de São Paulo também, que a demanda é alta, mas da rede toda, e que está saindo de novo, e a gente pega esses materiais, a gente apresenta eles para a rede de uma forma bacana, que são os kits, assim, para a galera tá, enfim, conhecendo novidades, e aí, a partir disso, os coletivos e pontos parceiros que querem se cadastrar, que ainda não aderiram ao programa, é só entrar em contato comigo, com a Bianca, no site, na comunidade da Banquinha Fora do Eixo também tem um formulário de mapeamento de novos fornecedores, de novas banquinhas, daí a galera se cadastra e a gente já começa a incluir na rede aí para estar participando, entendendo mais da frente. Bacana, Dani. E sobre esses produtos específicos que a gente tem nesse kit 4, o que que vocês podem falar também? Aproveitando que eu estava vendo aqui, tem revistas, né? E não é só CDs. Então, o que que vocês podem falar mais sobre esses produtos que a gente vai receber nesse kit 4? Ah, eu acho que foi um pouco do que eu apresentei ali, que a gente está percebendo que as banquinhas, elas são mais legais quanto mais produtos diferentes elas tiverem, né? Então, assim, o que a gente vem trabalhando forte é para a gente ampliar cada vez mais, assim, o leque de possibilidades de artigos mesmo para a galera. Então, a gente, por exemplo, fez uma experiência com HQ muito interessante. A gente começou com Café Espacial lá de Marília. Aí, na sequência, veio a revista Prego do Espírito Santo, né? E aí agora tá chegando essa vertente cada vez mais forte. Enfim, outras pessoas procuraram a gente para estar distribuindo esse produto. Então, a gente está percebendo que investir nessas novas linguagens tem sido bacana, assim, o feedback tem sido bom, a galera tem curtido, o público tem gostado, as banquinhas têm vendido. Então, a gente vem arriscando mesmo. Os livros já faz um tempinho que a gente está trabalhando com alguns títulos também. Sempre buscando relacionar com a área, escritores, ou enfim, galera do meio, assim, por enquanto, meio musical, mas acho que a ideia também, com o tempo, é a gente ampliar. E é isso, assim, é a gente trabalhando cada vez mais para as banquinhas serem essas plataformas de coisas legais, assim. Acho que esse que é o que. E aí, quem é fornecedor também de produtos bacanas, assim, que acha que a gente poderia distribuir na banquinha, também pode entrar em contato com a gente. Só está apresentando e a gente está pensando aí. Massa, meninas. E só para a gente finalizar, fala um pouco para a galera sobre o Compacto Rec, né? É um projeto dos mais bacanas que a gente tem dentro da Distro, né? Que a gente vai tocar aí o julgamento, que foi o lançamento do mês passado. Então, para a galera conhecer um pouco mais sobre esse projeto. Bom, o Compacto Rec é o projeto de distribuição virtual do circuito Fora do Eixo, né? O que ele tem de mais bacana, assim, é que a força dele tá numa comunicação integrada de toda a rede. A gente consegue espalhar o banner de divulgação do projeto em mais de 100 sites, blogs, parceiros. E isso faz com que a gente apresente o artista, né, contemplado no mês nessas diferentes plataformas. A gente vai trabalhar até agosto, até o próximo lançamento ainda vai ser exclusivo de um artista por mês. E aí, a partir de setembro, a gente vai caminhar para um site mais robusto, que a gente vai conseguir lançar, seis lançamentos integrados, tendo um destaque e cinco de regionais ou de outros temas que a gente acha bacana, assim. Então, a partir de setembro, a gente vai ter novidade também no portal. E aí é isso, galera. Fiquem de olho, divulguem os coletivos, não esqueçam de pôr seu bannerzinho, twittar, que é isso que faz o projeto ser massa, ele tá cada vez mais forte mesmo. Bacana, meninas. Então, aproveitando aí o papo para falar para a galera que a gente tem a página música.foradoeixo, né, .org.br, e lá tem a página da Distro, que tem mais notícias sobre também o que está acontecendo aí na frente, distribuição e também no selo Fora do Eixo Discos, né, meninas? Perfeito, Ed. E acompanhando lá, que a gente vai postando tudo que vai chegando de novo aqui, todo mundo conhecendo também. Então, acho que é isso, meninas. Vamos continuar aí a programação. Ainda tem mais dois blocos especiais sobre a Fora do Eixo Discos, o Kit 4 distribuição. E em breve a gente conversa mais e vamos montar mais blocos aí sobre as bandas e que estão sendo distribuídas, os CDs em circulação pelo Fora do Eixo Discos. Obrigada aí pela participação de vocês. É nóis, Lete. Um beijo pra todo mundo que tá ouvindo aí. Beijo, Lete. Falou. É isso aí, galera. Rádio Livre FD. Acabamos de conversar aí com a Dani Teixeira, lá da Casa Fora do Eixo São Paulo, e também com a Bianca Lima, que é da Casa Fora do Eixo Uberlândia. E vamos continuar então a programação aqui da Rádio Livre FDE, com mais um bloco. E agora a gente vai ouvir então o som do Oscar, né? O Oscar lançando o CD Universo, que foi lançado em 2010, em distribuição agora pela Fora do Eixo, pela Distro FDE. Né? Ele tem cinco faixas e você também pode conhecer mais na página dele, oscar.tnb.art.br. O Oscar é lá de Fortaleza. Na sequência, vamos ouvir aí também o Ácido Groove, lançado agora em julho pela Mega Luzebu Discos, também Distro FDE e Sapólio Rádio do Rio de Janeiro. A banda é de Uberaba e você pode encontrar também algumas músicas para download na página deles no TNB, acidogroove.tnb.art.br. E para finalizar esse próximo bloco, vamos ouvir também o som do rapper Rashid, né? Ele que tá lançando agora o Dádiva da Dívida. Então, é o segundo álbum dele, tem 15 faixas, né? E você também pode conhecer mais sobre o trabalho dele no mcrashid.tnb.art.br. Beleza? Então agora vamos para esse próximo bloco, começando aí então com o som do Oscar. Aumenta o volume aí, galera. Rádio Livre FDE. Breve. gente foge é pra valer. E eu corri sem saber, só pra mim que assim não tem porquê. Rádio. Rádio Fora do Eixo, a voz do circuito, conectada em mídia livre. Rádio Livre Fora do Eixo. engano. Vários corpos tão vazios, sem direção pra vida. Vários espíritos tão com frio. Alguns tão cromado, outros dourado. Tudo lado a lado, é só contar quantos soldados deitaram o armado. Inferno em massa, levando os moleque pra vala. Compra vida a longo prazo e distribui o troco de bala. O destino da função, amigo, não dá pra prever. Não sei se eu já escapei dela ou vivo nela sem saber. As estrelas me dão mal paz, até queria ter uma. Mas daqui do movimento eu não enxergo nenhuma. E o que tampa minha visão é coisa corriqueira. O sonho dos covardes que morreram escondido nas trincheiras. Tô vendo gente viver, merecendo morrer. Tô vendo gente morrer, merecendo morrer outra vez. Embora eu saiba que é difícil pra família, merecendo viver mesmo aí, só uns dois ou três. Camisa branca, calça bege, barba feita, e eu vou ser mais. Eu vou no asfalto de Berma com uma nove na cinta, e eu vou ser mais. Eu vou da laje com radinho, sempre ligeiro com os ganso, e eu vou ser mais. Eu vou, minha coroa deu sangue pra honrar nosso sangue, eu vim pra ser mais. E eu vou, sangue, suor e lágrima, receita pra criar outro preto. Pra quem vão querer mais um, se já tá cheio no gueto. Os moleque mal encarado, folgado, a função não para. Bolado, que quando leva em quadra só tapa na cara. No morro sem ter razão, tenho razão pra viver. Também não vou viver em função de achar razão pra morrer. Se é meu sangue que cês quer, vem pegar. Minha cota é ficar escondido até os homens vazar. Na contenção vejo vários milhão passar por aqui. Vou juntar o que eu posso pros meus filhos se matar pra dividir. Custe o que custava ganhar a sociedade. Os blindados distribuem colete na comunidade. Eu vou ser mais, eu quero ser mais. Eu vou ter mais ouro pra minha coroa antes que vá pra nunca mais. Mergulhar nessa merda atrás de fama e pacote. Fazer o que? No meu velório tem que ter holofote. Camisa branca, calça bege, barba feita, e eu vou ser mais. Eu vou no asfalto de Berma com uma nove na cinta, e eu vou ser mais. Eu vou da laje com radinho, sempre ligeiro com os ganso, e eu vou ser mais. Eu vou, minha coroa deu sangue pra honrar nosso sangue, eu vim pra ser mais. E eu vou. É isso aí, então, Rádio Livre FDE, edição aí de número 29. Eu sou Letícia aqui da Casa Fora do Eixo Uberlândia, trazendo então mais um Ao Vivo FDE, né? No Circuito Fora do Eixo nós temos vários programas Ao Vivo FDE, daqui a pouquinho começando o programa na casa, lá na Casa Fora do Eixo São Paulo, começando pós-TV lá na Casa Fora do Eixo São Paulo, hoje com a participação do rapper Emicida. Também aqui na programação do Ao Vivo FDE. É, nós temos também todo dia, de segunda a sexta, a partir das 16 horas, o programa Na Casa, via live stream, que acontece na Casa Fora do Eixo São Paulo. Toda segunda, terça e quarta, a partir das 21, tem Rádio Livre FDE. Né? Também nessa página que vocês estão curtindo agora, a Rádio Livre. Então, segunda que vem, a gente volta com a Rádio Livre, com o programa Independência Omate e os coletivos do Circuito Fora do Eixo interagindo aí na programação da Rádio Livre FDE, onde a gente teve um especial Feira da Música com os agentes do Circuito Fora do Eixo que estão participando da feira. Né? E lembrando então a todo mundo, tuitar aí, vamos usar o Twitter, vamos tuitar aí @webradiofde e também usar a hashtag AoVivoFDE, divulgar então o programa de hoje, interagir aqui com a programação. E agora vamos então para mais um bloco, né? Nesse próximo bloco a gente vai curtir então o som do Criolo, né? Que é um dos destaques aí do lançamento 4 da Distro, né? O CD Nona Orelha é o segundo disco do Kleber Gomes, mais conhecido como Criolo, antes conhecido também como Criolo Doido, vários apelidos aí, né? Ele lançou então o Nó na Orelha, tanto em vinil quanto em CD. E você pode encontrar então os produtos dele nas banquinhas dos coletivos Fora do Eixo, né? E o CD também está para download na página dele, criolo.art.br. Você vai conhecer então mais sobre o trampo do Criolo. Um dos destaques aí de 2011, esse CD dele está rendendo muitos comentários bacanas aqui na Casa Fora do Eixo do Berlândia, então. É um dos CDs que a gente mais ouve né? Muito bom mesmo, indico que vocês baixem esse CD. É, vamos ouvir então, esse bloco agora é voltado para a cena hip hop, né? É, vamos ouvir o som aí do Xará, que também está em distribuição aí o CD Além da Razão, que foi lançado agora em 2011, né? É, o Xará é do Rio de Janeiro e esse CD reúne então a participação de vários amigos do rapper Xará. Vamos curtir também o som do Julgamento, lançamento Fora do Eixo Discos, Bambata e Membrana, né? A banda mineira de hip hop, Julgamento, lançou seu segundo EP, Muito Além, né? Que foi lançado também pelo projeto do distro Fora do Eixo, que é o Compacto Rec. Então, no compactorec.wordpress.com você encontra o EP Muito Além para download. Então, é só acessar lá e baixar. Muito bom o EP Muito Além do Julgamento. Vale a pena conhecer mais esse som aí. Então, vamos pro bloco especial Kit 4 Distro FDE, especial também hip hop, né, com Criolo, Xará e Julgamento. Bora aumentar o volume e daqui a pouco eu volto aí com a Verônica falando mais sobre o circuito mineiro de festivais independentes. Aumenta o volume aí, galera. Duas lajes triplex, no morro os moleques, o vapor. É o Play 3 na golfeira, te sai Xanex. É o ouro branco, o pau mágico e o poder de Rolex. Na favela com fome atrás dos Nike Air Max. Os canela cinzenta que não tem nem cotonete. Os MC das antigas, dinossauro T-Rex. Pra fazer bobaginha, colhe ali com o João Tex. Pra zoar na rua com os cachorros é Pex, Pex. E as princesinhas na noia de um papel faz boca. The Grudge é o X, duas lajes é triplex. No morro os moleques, o vapor. The Grudge é o X, duas lajes é triplex. No morro os moleques, o vapor. Irmão que tão com fome, desce três marmitex. Sabão de coco não é pompom com protex. No almoço só dex, meu advogado é o Alex. Esse jogo do bicho é contravenção, mega sem ilusão pra colar com durex. A resposta de chegar garante seu retornex. The it for Anguiza, connect got X. Atrás de um vernix pra mandar por sedex. Zona sul é o universo, os vagabundo é belezex. É que eu não tô de tricotex e eu também não tô com medo de lanzex. É zona sul, universo, filho tá pagando de louco. The Grudge é o X, duas lajes é triplex. No morro os moleques, o vapor. The Grudge é o X, duas lajes é triplex. No morro os moleques, o vapor. Toda a comunidade pobre, meu quilombo, minha inspiração. Tenho uma meta a seguir, sou fruto daqui. Se for transformar, ei, mano, chega aí. No microfone, let's criolo doido. The Grudge é um X, duas lajes é triplex. No morro os moleques, o vapor. The Grudge é um X, duas lajes é triplex. No morro os moleques, o vapor. Fora do eixo.org.br/rádio. Rádio Fora do Eixo, a voz do circuito, conectada em mídia livre. Paredes na rua, círculos nas plantações, alarmes disparam, os carros param. A sala maleco eles saudaram. Luzes tomam vida, as mãos afagam, mas os calos falam. O ódio segue, eu sei o mal que ele me faz. Viu ramais, as Farc sei no que eles são iguais. Fábula do Antraz, Mac o novo Raiz. Tanto celebraram a paz que eles não se entregam mais. O Iraque cheira gás, para de caô. Que além da razão vem ganância, ele cobiçou. E também soube ter, demandou pra pretender. Tamagotchi foi eu, demorei pra ver que eles sempre querem mais. E ainda podem ter aramaico, alemão, árabe. Vão dizer dizer que alma é transcender, vida é prosperar, sonho é pra envolver, morte é se calar. Resta tu saber, irmão, pra que chorar? Deixa a pele arder até o sol passar, a mente se expandir, se aguçar, tudo que faltou viver, volta a amar. Resta tu saber, irmão, pra que chorar? Só não se perder, o chão tá no lugar. Tudo que faltou viver, volta a amar, se a vida segue. Tudo bem, eu também ouço vozes, vejo vultos, mas não tem ninguém. Dias sem dormir, as imagens vêm, além da razão, vi minha mãe, logo quem? Eu tava bem sem, até angústia vi, o dia me ensinou, à noite eu aprendi como é pra relevar, ver chegar, ver partir, caminhar sem chorar, sem sair, sem sorrir, oscilar, sem mentir, sempre aí, sem pensar, refletir, contemplou, só de olhar demorou que hoje eu li João 3,16 e não adianta amor, no Riquen eu aprendi qual senhor do tempo eu sou. Mas também me vi sozinho, vi que o sofrimento faz parte do caminho. E toda culpa pra esquecer, o tempo dissipou. Tem mentes pra julgar e mãos de delator. Resta tu saber, irmão, pra que chorar? Deixa a pele arder até o sol passar, a mente se expandir, se aguçar. Tudo que faltou viver, volta a amar. Resta tu saber, irmão, pra que chorar? Só não se perder, o chão tá no lugar. Tudo que faltou viver, volta a amar. Seu mundo anda além da razão. Eles perderam as rédeas, eu só observo essa comédia. Nego é um matando o outro, almejando uma classe média. É a coisa séria, que mais prolifera é miséria. Espera até a bomba do Irã ficar pronta pra tirar férias. Cultura do ódio, qualquer coisa pra tá no pódio. Tipo, fica de patrão, se não atrapalhar é óbvio. Me faz ver que os mais malucos hoje em dia são os mais sóbrios, pois os sóbrios tão malucos. E sempre que eles podem são injustos, mesmo valendo um milhão não valem um puto. Existe os que não fazem e os que fazem contra. Se entupindo de salmão, deixa o povo pagar a conta. Eles se encontram além da razão, fazem isso pro bem da razão. Cê não precisa de nada além da razão. Cê não vem que é enganação, nem mesmo uma indagação. Eu acho que esse é o lado ruim da nação. Eu faço política de repressão, entende? Em benefício do Estado, pra proteção do Estado, tranquilamente. Mantém a favela sob controle. Como é que você mantém 2 milhões de habitantes sob controle? É polícia política mesmo. Então, isso aqui é uma sociedade injusta e nós garantimos a sociedade injusta. Resta tu saber, irmão, pra que chorar? Deixa a pele arder até o sol passar, a mente se expandir, se aguçar. Tudo que faltou viver, volta a amar. Resta tu saber, irmão, pra que chorar? Só não se perder, o chão tá no lugar. Tudo que faltou viver, volta a amar. Além da razão. Suficiente pra fazer barulho, subverter o mundo, pregar o conflito. Poder que transtorna, rompe grilhões, mobiliza multidões em todas as direções. O mal impensável, ainda pouco realizável. Mudar o curso, inverter o fluxo, fazer jus à existência, ideia. Acima de classe, credo ou cor, que prevaleça o amor. Antítese do horror que nos assola. Sou a vontade, não consola, vá forra. Espalha a palavra onde for necessário. Do poder do martelo, sou signatário. Vou construindo pontes, união e a fonte, o ideal. Vai além pro coletivo, pro bem. Damos em também, completando o ciclo aqui. Julgamento agora e sempre. Uma palavra, um momento, um movimento. Digam, julgamento. Digam, julgamento. Essa marreta representa, nossa voz é puro peso. Julgamento, julgamento. Uma palavra, um momento, um movimento. Digam, julgamento. Digam, julgamento. Essa marreta representa, nossa voz é puro peso. Julgamento, julgamento. Levanta o posto, tempo na palavra, no verso e no peito. pensamento. Eu faço história a cada passo, a cada movimento. Anos passam e me torno um novo homem. Coragem, vontade pra ultrapassar o horizonte. A neguei, o que se esconde? A pergunta, quem me responde? Eu almejo sempre a vitória nessa curta ou longa trajetória. Pessoas diferentes com propósito singular. Mudar o mundo através da música. Me diga o que te guia, me diga. É que você confia no que se apoia, de onde vem a tal sabedoria. Palavra escrita na fé ou na subversão. Depois do caos, sou discurso e tenho munição. Atenção para o próximo movimento. Diga. Julgamento é o que me apoia no momento, não. Não sou melodramático, sou pragmático. A verdade que me guia para não ficar distático. Vocabulário esquerdo, palavra bem usada. Sem blá blá blá. Julgamento, julgamento. Vocabulário esquerdo, palavra bem usada. Consciência pra reportar o mundo. A injustiça combatida, mais que tudo demonstração de atitude. O gueto não é mudo, a voz chega quebrando o silêncio absoluto. Uma ideia surge o nome de protesto. Quem tem fome é só chamar os loucos que não temo o microfone. Ricardo HD, Roger Def, voz com malo. Responsabilidade, irmão, quando eu falar mais alto. De mim é simplesmente tudo que vi e vejo. Durar a realidade é a extensão daquilo que vivo. É violento, muitas vezes alguém chora. Chora. Longe de ser uma de rosa, faço rap porque penso em essência e fundamento. Antes de abrir a boca eu penso no que já sofremos. Aqui soa sem medo, com vontade por um peso. Não vê como do vazio quando eu falo julgamento. Uma palavra, um momento, um movimento. Digam julgamento, digam julgamento. Essa marreta representa, nossa voz é por um peso. Julgamento, julgamento. Uma palavra, um momento, um movimento. Digam julgamento, digam julgamento. Essa marreta representa, nossa voz é por um peso. Julgamento, julgamento. É isso aí, Rádio Livre FDE. Eu tô aqui do meu lado, então, agora, Verônica Boaventura, que mora comigo aqui na Casa Fora do Eixo Uberlândia. E a gente vai falar, então, um pouco sobre o circuito mineiro de festivais independentes, né? É, os festivais começaram agora no mês passado, não é isso, Verônica? E já aconteceram dois festivais, essa semana está começando então o terceiro festival do circuito, um total 12 festivais acontecendo aqui no estado de Minas Gerais, e a Verônica vai falar com a gente um pouco mais sobre o circuito mineiro de festivais, né, Vê? E aí eu queria que você começasse então falando para a galera, Verônica, que também faz parte da equipe de comunicação do circuito mineiro de festivais, né, e que a gente tem um portal, que é o circuitomineiro.org, onde então a gente tem notícias de tudo que está acontecendo nesses festivais, né? Então contar para a galera como que esse portal é alimentado, como que é a dinâmica de trabalho de você com a equipe de comunicação do Circuito Fora do Eixo, Minas, para estar então mantendo esse portal atualizado com aquele monte de notícias bacanas. Bom, a ideia de alimentar o portal, a gente tem um projeto, né, um banco de pautas, onde as pessoas colocam as sugestões dentro dos coletivos mineiros sobre o que cada coletivo, né, que participa do Circuito Mineiro de Festivais Independentes está produzindo no seu festival. Então, eles mandam essas pautas, essas sugestões, e a gente divide elas pelos dias da semana e vai fazendo as postagens dessa forma colaborativa mesmo, sabe? Hoje mesmo eu já recebi dois textos, que subi um, agora vou subir outro amanhã. Então, a ideia é não só alimentar com o que está acontecendo com o festival daquele mês, mas colocar todo o conteúdo, desde pré-produção até pós-produção desses festivais, dentro do blog, né, do Circuito Mineiro de Festivais Independentes. E falando sobre a comunicação, o Circuito Mineiro lançou um edital de vivência, né, que em cada festival, então, dois agentes de comunicação podem participar junto com a equipe do Circuito Fora do Eixo, então, da cobertura daquele festival. Né, não necessariamente a pessoa tem que ser do circuito para se inscrever nesse edital de vivência, né? Então, para acessar o edital, é só acessar o site, que é circuitomineiro.org. E eu vou pedir para a Verônica explicar um pouco mais, então, sobre esse edital de vivência, como é que faz para participar, como que funciona essa dinâmica, enfim. Então, basta você preencher um formulário que está no blog e depois que você preencher esse formulário, nós vamos analisar o currículo, analisar as perguntas, né, que tem lá, e tem uma curadoria que vai escolher dois agentes para viajar nesses festivais. A pessoa que se inscrever, ela pode se inscrever em mais de uma rota e pode escolher dois, três festivais de acordo com a agenda dela. E os critérios de escolha é proximidade com Fora do Eixo, em que área que ela atua, se é redação, se é vídeo, se é rádio, e qual a área que o coletivo está precisando também. Então, são esses três critérios para escolher essa pessoa dentro dos para viajar nesse festival. E, assim, como nós temos festivais até dezembro, então quer dizer que as inscrições elas vão até dezembro. Né? Cada rota tem um período de inscrição. Ela não é de uma vez só. Você vai lá, inscreve e a gente escolhe. Então, cada rota tem o seu período de inscrição. E 14 dias antes do festival começar, a gente escolhe essas duas pessoas que não vão apenas nos dias do festival. Ela vai um pouco antes para participar da pré-produção do festival e participar da vivência do outro coletivo. Então, a ideia realmente ela ajudar no projeto integral do festival e ter realmente essa vivência. E junto com ela, junto com essas duas pessoas escolhidas pelo edital, vai um agente fixo do Centro Multimídia do Fora do Eixo Minas. E aí lá eles vão fazer a cobertura colaborativa, oferecer a oficina de mídia livrismo e ajudar em toda a comunicação do coletivo durante o festival. Então, né? E aí é basicamente isso que a Verônica diz, que é a interação, então, do agente de vídeo, de redação, de fotografia, de rádio, trabalhando junto, como ela falou, Centro Multimídia, a gente chama no Circuito Fora do Eixo, né? Que é essa equipe unida, então, viabilizando a cobertura e as transmissões ao vivo, que é uma característica dos festivais, não só do Circuito Mineiro, como de todo o Circuito Fora do Eixo, né? Então, a gente... Para vocês saberem mais, circuitomineiro.org, edital de vivência, e é bem isso mesmo, viver, conhecer mais, você que está afim de conhecer mais a rede, que conhece mais por fora, é também uma oportunidade de conhecer mais os coletivos e o circuito fora do eixo, né? E aí, continuando esse papo, Vê, sobre o edital de vivência... E também sobre o Circuito Mineiro, vamos falar mais para a galera como que é estruturado, então, esses festivais? O que a gente encontra num festival do Circuito Mineiro? Então, os festivais, ele tem a programação musical, tem as oficinas, palestra, mesa de debate. Além disso, tem artistas do Conexão Vivo e artistas do projeto de interiorização interiorização da música Minas, né? Do projeto Música Minas. Então, é bem diversificado, cada festival tem o seu conceito, cada festival tem o seu projeto, e eles são integrados numa rede, mas cada um com a sua característica. Então, eu acho que quem estiver na cidade que está acontecendo ou perto, vale a pena conferir, participar de alguma oficina, algum debate, igual lá no Alambique, hoje já começou com a oficina da Marina Machado, sobre postura no palco. Amanhã tem a oficina de mídia livrismo, tem a FEL apresentando os varais, tem exposição de arte. Então, mais 15 bandas no Alambique. Então, assim, cada festival com sua característica, mas são festivais de artes integradas. São festivais que não ficam em torno só da música, ficam em torno de várias linguagens artísticas ali. Massa, Vê. Então, e aí esses festivais, então, ainda já aconteceu em Sabará, já aconteceu também em Sete Lagoas, hoje começou o Alambique, lá em Barbacena. O que a gente ainda tem mais pro resto do ano, Vê? Nossa. Fala alguns aí pra galera, eu tenho que lembrar de todos, não. Vamos lá, os próximos é Balido, Panapedra, Marreco, tem um Transborda. Onde? Tem Patinga, tem Patos, tem BH. Eu não vou lembrar todas as cidades de cabeça, são muitos. Uberlândia, Uberaba. Tem tudo lá no site já, Vê? Tem todos lá no site, inclusive com o nome do coletivo que está realizando o festival e a cidade. Bacana, também tem vinhetas, já tem vários conteúdos lá no site sobre esses festivais. Sim, o Centro Multimídia está trabalhando para entregar esses projetos, né, junto com os coletivos. A gente está nessa ação estadual. Então, a gente já produziu VT, a gente está produzindo VTs para todos os festivais, o release pra, diagramadinho, bonitinho, para todos os festivais, o release das oficinas, da programação musical, as vinhetas da cobertura colaborativa, os podcasts, os vídeos mesmo da cobertura colaborativa. Então, é certificado para quem participa das oficinas. Então, tem todo o material sendo construído aí pela estadual para dar esse suporte dentro da, dos festivais. Bacana, Vê. Então, para encerrar a entrevista, esse papo, né, vamos falar agora sobre o Marcelo Genesi. Né? Olha, o próximo bloco agora, galera, vai ser especial Marcelo Genesi. Escolhi esse som, mas tomando uma liberdade, né? Como eu estava falando antes, o Criolo e o Marcelo Genesi, talvez o Emicida também, né, são os sons mais ouvidos aqui na Casa Fora do Eixo Uberlândia. A gente não está vendendo esses artistas, mas é gosto pessoal e unânime aqui na Casa Fora do Eixo Uberlândia. Todo mundo gosta desses sons. Então eu montei esse bloco agora especial Marcelo Genesi. Daqui a pouco a gente vai ter um bloco também especial Festival Alambique, com três bandas que tocam no Alambique. Duas dessas bandas foram selecionadas via edital Música Minas, né, o festival, o Circuito Mineiro veio, que eu acho mais bacana dessa edição, né, já é a segunda edição do Circuito Mineiro, e vários editais esse ano acontecendo, né, esse do Música Minas, possibilitando então as bandas de Minas tocarem nesses festivais com cachê bacana, com uma estrutura bacana, né, esses festivais têm o apoio da Vivo também, que está dando uma estrutura melhor para os festivais que antes aconteciam mais na raça e hoje já começam a ter um incentivo. E principalmente esse lance do edital, sabe? De ter um edital de música, um edital de vivência. Então, assim, o que você acha dessa evolução mesmo do Circuito Mineiro, de que você vem acompanhando, né? Do que vem acontecendo dentro do Circuito Mineiro de festivais independentes? Então, eu acho que todo o trabalho é válido. A gente mostrou um salto muito grande da primeira edição para a segunda. E a gente está mostrando aí que a gente consegue não só circular artista, mas também agente, também produtores, artistas, não só bandas, né, mas artistas em várias linguagens. Né? Então, está uma circulação bacana, igual do edital de vivência, que a gente vai fazer essa articulação, essa circulação com agentes multimídias. Então, eu acho que é um salto grande. Espero que o 3, né, a terceira edição, venha com um salto maior ainda. É muita produção, é muita coisa acontecendo, é muito material saindo aqui. Eu estou bem focada, fico quase o dia inteiro, assim, por conta de entregar a demanda da comunicação para cobrir todos os festivais. Mas eu acho que vale a pena mesmo esse trabalho, porque a gente está ganhando muito com ele, sabe? A gente ganha espaço, a gente consegue levar novas bandas, novas músicas, novas artes, e interagir com a galera da cidade, levar uma nova opção para aquelas cidades mineiras, né? Então, para mim, está sendo super bacana trabalhar no Circuito Mineiro de Festivais Independentes, e essa ideia de circular, quanto mais, melhor. Quanto mais ideias de circulação, eu acho que é melhor, né, esse intercâmbio cultural. Esse ano foi a primeira experiência dos dois editais, tanto do Música Minas quanto de vivência, e vamos trabalhar para, com certeza, o ano que vem, manter esses editais e, quem sabe, lançar outros editais. Né? Então, a gente vai ouvir o Pequena Morte e a Nuvem, que foram selecionados, então, via o edital Música Minas, que tocam no outro bloco depois do Genesi. E o Genesi tocou na abertura, né, no Festival Escambo, que foi um dos shows mais comentados. Eu não presenciei o show. Verônica viu, como é que foi, Vê? Foi lindo o show do Genesi. Foi, né, nunca tinha assistido, tinha ouvido uma ou duas vezes, mas foi lindo. E eu só lembro do Cleiton, né, Cleiton? Cantando "A Gente é Feito para Acabar". Então, se tocar, vou até oferecer para ele. Não sei se ele está escutando aí, mas é o que me lembra. A Tati também, a Tati também. A gente curtiu bastante esse show juntos, assim, sabe? Dentro do Escambo. Então, eu vou oferecer para a Tati, vou oferecer para o Cleiton, para o pessoal do Pegada, que também curte pra caramba. E foram eles que introduziram o Genesi, foram eles que colocaram na minha cabeça o Genesi. Massa, galera. Então, mandar um salve aí pra Tati, que tá ouvindo o programa, e todos os outros conectados aí na Web Rádio FDE. E vamos ouvir, então, esse bloco especial Genesi. A Verônica chegou aqui em casa, assim, cantando. Ela e a Biba, eu não presenciei o show, mas, assim, já chegaram cantando. E foi espontâneo todo mundo na casa querer ouvir o Marcelo e conhecer mais o trabalho dele. Infelizmente, Vê, eu não tenho a música feita para acabar. Vou ficar devendo para o próximo programa, né? Mas tem várias músicas legais. O CD dele inteiro é muito bom. Então, a gente vai curtir aí na sequência Copo d'Água, Felicidade e Dartie. Né, Marcelo Genesi, daqui a pouco a gente volta com mais um bloco especial Alambique. Obrigado, Verônica. De nada, fica me devendo depois. Beijo pra quem tá escutando, gente. Então aumenta o volume, galera. Marcelo Genesi, Copo d'Água. Sem.

mas esses ficam. Querem, eles comem. Não te darei papéis, não te darei. Esses rasgam, esses borram. Não te darei discos, não. Eles repetem, eles arranham. Não te darei casacos, não te darei. Nem essas coisas que te resguardam e que se vão. Dar-te-ei a mim mesmo agora, e serei mais que alguém que vai correndo pro fim. Esse morre, envelhece, acaba e chora, ama e quer. Mas esse volta. É isso aí, Rádio Livre FD. Vocês acabaram de curtir aí Bloco Especial, Marcelo Genesi, que tocou no Festival Escamba em Sabará, festival que abriu aí o circuito mineiro de festivais independentes, né? E um dos shows mais comentados lá do Festival Escamba de Sabará. É, um salve aí pro Marcelo Genesi, que acabou de twittar aqui a programação da Rádio Livre. Sempre bacana a interação dos artistas aqui com o programa. Valeu aí, Marcelo. E agora vamos falar então sobre o Festival Alambique. É, o Festival Alambique acontece então, começou hoje lá em Barbacena, interior aqui do estado de Minas Gerais, e com muitas coisas, como a Verônica estava falando aqui antes, na programação, 15 shows, tem oficina, tem muita coisa bacana. O site é alambiquedosom.wordpress.com e lá você pode conferir toda a programação. Dentro da programação, então, hoje já começaram oficinas de performance de palco com a Marina Machado. Amanhã continua a oficina dela. A gente tem oficina também de mídia livrismo. Essas oficinas são gratuitas. A gente tem também eventos de clube de cinema dentro da programação, exibição de vídeos. Teremos também os shows aí da banda Quatro Instrumental de Sabará. Marina Machado convida Érica Machado. Nós vamos ter também o show do Violentango da Argentina, show super comentado, que também passou aqui pelo Ao Vivo FDE na segunda-feira, lá no programa Independência ou Marte. Vamos ter também ações aí do Fora do Eixo Letras, Tati, está contemplado aqui na programação do Alambique, então várias ações. Vai ter também intervenção de hip hop, Manolos Funk, Slim Rimografia, Silva Soul, então vários estilos, né, na programação do festival, um festival bem eclético mesmo. Ambulantes de São Paulo também toca. É, vamos ver o que mais. Oficina de documentário, meta de debate, uma cidade fora do eixo. É, vamos ter também segundo festival de teatro estudantil na programação do Alambique. É coisa pra caralho, gente. Começando hoje, vai até domingo, hein? Vamos ter também um show aí da A Nuvem, de Lagoa Santa. Vamos ter pré-pagos, é, Saulo Duarte, Pequena Morte, é, Banda Drena, do Rio de Janeiro, Truvé, de Belo Horizonte, Rodrigo Nézio e o Duo com The Blues. Enfim, é coisa pra caralho acontecendo, começando hoje, Festival Alambique do Som, lá em Barbacena, né? E pra saber mais, alambiquedosom.wordpress.com. É mais um festival do Circuito Mineiro de Festivais Independentes. E agora a gente vai curtir, então, um bloco especial Alambique do Som, né? Nós vamos ouvir aí o som da banda Pequena Morte, que é lá de Belo Horizonte, que entrou na programação do festival pelo edital Música Minas, né? É, também o edital foi lançado na página toquenobrasil.com.br. Lá você pode escrever sua banda e se inscrever para vários festivais, não só os do Circuito Mineiro, tem festival em todo o país e até fora do Brasil, disponibilizando vagas lá no toquenobrasil.com.br. Escreva sua banda lá, tá todo mundo participando desse programa, vale a pena, é um programa muito fácil também de personalizar o perfil da sua banda. Enfim, Toque no Brasil, Pequena Morte, está participando do Festival Alambique através dessa página. Vamos ter também aí A Nuvem, que é a banda de Lagoa Santa, também entrando na programação do festival pelo edital do Música Minas, e o Pré-Pagos, que é a banda residente lá de Barbacena. Então, Pequena Morte, A Nuvem e Pré-Pagos no último bloco aí da Rádio Livre FDE. E agora tá rolando simultâneo também o Emicida, o Torturra e o Papo Capilé lá na Casa Fora do Eixo de São Paulo, pós-TV, né? Daqui a pouquinho, quando eu desconectar, também vou acompanhar lá. E, por enquanto, especial Alambique aí, o último bloco da Rádio Livre FDE. Lembrando, galera, vamos twittar aí, @webradiofde, e também usar a hashtag Jogo da Velha, ao vivo FDE. Aumenta o volume aí, galera. Rádio Livre FDE, Web Rádio FDE, a voz do circuito conectada em mídias livres. foradoeixo.org.br/rádio. Rádio Fora do Eixo, a voz do circuito, conectada em mídia livre. Livre fora do eixo. Velhos companheiros. Essa aí é a Web Rádio Fora do Eixo, a voz do circuito conectada em mídias livres. Vocês acabaram de curtir o som do Pré-Pagos, também curtiram A Nuvem e abrindo o bloco aí, Pequena Morte, lá de Belo Horizonte, bandas que tocam no Festival Alambique do Som, lá em Barbacena, esse final de semana. Queria mandar um salve aí pra todo mundo que acompanhou a transmissão da Rádio Livre FDE hoje. Muito obrigado a todos vocês que interagem com a programação, replicam, espalham, convidam os amigos. Segunda-feira que vem estamos de volta com o programa Independência ou Marte. A partir das 22 horas, programa Independência ou Marte aqui na mesma página. Lembrando que de segunda a sexta, às 16 horas, tem programa Na Casa também, no Ao Vivo FDE, na mesma página, via live stream. E agora, Emicida, Papo Capilé e Torturra ao vivo na Pós-TV, mais um programa aí do Circuito Fora do Eixo, né? Valeu aí todo mundo que acompanhou. Queria também agradecer meus companheiros de residência aqui, Quick Costa, Luísa Guedes, Verônica Boaventura, acompanhando toda a transmissão, obrigatoriamente ouvindo a minha apresentação aqui. Não tem outra saída, né, galera? E então vou encerrar um programa oferecendo música para os meus companheiros aqui de casa, daqui da Casa Fora do Eixo, Uberlândia, né? A música que eu escolhi, espero que eles gostem, acredito que sim, todo mundo gosta de Emicida aqui em casa, né? Então vamos curtir o som Eu Gosto Dela, do Emicida, encerrando a edição de número 29 da Rádio Livre FDE. Então valeu, galera, boa noite e até segunda-feira que vem, Rádio Livre FDE. É nóis! Ah, e mandar um salve aí também, esse BG aí, vendo o 47. Aumentar um pouquinho pra vocês curtirem, porque é muito bom. Muito massa esse som, galera. Conheçam mais, vendo o 47, foi o BG aí do programa hoje. Valeu, galera, boa noite. Você escutou o programa diário Rádio Livre Fora do Eixo. Bem leonina, menina mandona, linda, sabe da sina, mina valentona, fina, cheia de razão, rainha fuliona. Ela diz curtindo novo e bota fim na zona. Teu olhar ilumina, abomina o cafona, amazona e bailarina toda bonitona. Pá. Ela é purpurina, skinny, paquetona. Nove da matina, um café na poltrona. Dona da rotina, mamãe, corridona, defina, efeito sanfona. Se acha esquisitona, cafeína, maracujina, moça respondona. Feiona em dia ruim, mas sempre bela dona. Maestrina do lar, hip hop está Madonna. Sovina, dança, opina, sorri e faz carona. Quer ser minha pequenina e pro mundo grandona. Meu negócio da China, caipira, brigona. Eu gosto tanto dela, a ponto de querer tá perto e pronto. Não tem outro jeito de me ver sorrir. É louco o efeito dela aqui. Eu gosto tanto dela, a ponto de querer tá perto e pronto. Não tem outro jeito de me ver sorrir. É louco o efeito dela aqui. Santa sem batina, ganha tranquilona. Hipnotiza a retina, flash figurona. Estrela maior do show, se precisar machona. Bia igual neblina, alegre fanfarrona. Brilha igual platina, prima sabichona. A